ganha um gato. Mas não quis comer sozinho. Ixo ganha um gato. Mas não quis comer sozinho. Ele chamou seus camaradas. Pedaço por pedacinho. Ele chamou seus camaradas. Pedaço por pedacinho. Cemitério é casa linda, mas ninguém quer morar lá. Cemitério é casa linda, mas ninguém quer morar lá. Mora lá, mora lá, sete caveiras mora lá. Mora lá, mora lá, sete caveiras mora lá. Cemitério é casa linda, mas ninguém quer morar lá. Cemitério é casa linda, mas ninguém quer morar lá. Mora lá, mora lá, sete caveiras mora lá. Mora lá, mora lá, sete caveiras mora lá. Vai, violino, vai. Violino, vai, vai tocar pro Satanás. E vai, violino. Vai, violino, vai. Violino, vai, vai tocar pro Satanás. E quá, quá, quá, mas que linda risada que o Exu vai dar. E quá, quá, quá, mas que linda risada que o Exu vai dar. Mas que linda risada de quá, quá, quá, que linda risada que o Exu vai dar. E quá, quá, quá, mas que linda risada que o Exu vai dar. Laroye Exu. Esse negócio aí, meu velho. Isso aqui é uma filmadora. Onde a gente registra esses momentos e essa conversa que a gente vai ter. Para que outras pessoas no futuro possam assistir. Ah, tô entendendo. A maior modernidade, né? É. Tá certo. Tô muito honrado do senhor ter permitido a gente colher o seu conhecimento aqui no diálogo com os espíritos, viu? Eu que agradeço a presença do senhor. Como eu tinha dito já meu filho há um tempo atrás, que um dia vinha um cabra aí, um povo de longe, pra vir falar comigo. Daí a prova do que eu disse. Ou seja, o senhor sabia desse encontro já com antecedência? Já, uns 3 anos atrás. Que isso, nossa, faz tempo mesmo. Foi essa prosa, quem tava no dia viu. Eu disse essa prosa que havia um povo aí, um cabra de longe, pra vir falar comigo. De outro estado, de outra cidade que eu tô dizendo. Sim, sim. Claro. Tô muito feliz, muito agradecido. E isso é realmente bastante importante, porque assim, nada melhor que pegar direto de vocês o conhecimento da vida no mundo espiritual. É verdade. Então, O senhor poderia, por gentileza, dizer o seu nome? Meu nome? É. Sete Caveiras. Certo. E o senhor a gente pode chamar de Exu ou Guardião? Pode chamar de Exu. Pode me chamar de Seu Sete. Seu Sete. Exu Sete Caveiras. Esse nome, às vezes muita gente não entende. O que que quer dizer? Vamos começar por Exu. Exu é o quê? Exu? É. Na minha caminhada, vou dizer de mim. Eu estou aqui para auxiliar, para aliviar o karma. Uhum. Porque todos têm um karma para estar passando. Certo. Se tiver que quebrar uma perna, eu estou aqui para ajudar só a ficar inchado. Mas aquilo lá da perna quebrar ia acontecer. Você está entendendo? Sim, senhor. Esse é o meu papel aqui. Eu estou dizendo de mim. Uhum. Cada um trabalha de uma banda. Certo. Eu estou aqui para aliviar o karma. Porque tudo que meu filho tiver que passar nessa vida, e o povo que está aqui tiver que passar, vai passar. E a função do Exu, estou dizendo de mim, é aliviar esse tipo de coisa que pode acontecer de um lado no pior. Você está entendendo? Certo. Ou seja, a pessoa tem no caminho dela um sofrimento e vocês estão ali para deixar ela sofrer, mas aliviar porque não seja tão ruim. Sim, porque tudo já tem uma passagem. Já está escrito o que ia acontecer com o cabra, com a dona, o que for. Uhum. Eu estou aqui para aliviar o karma. Ela tinha que se atropelar para quebrar os dois braços, duas pernas. É. Ela foi atropelada, mas não aconteceu nada. Simplesmente, ele deu um arranhão. Ou a gente tem a capacidade de interferir na mente, de tirar do caminho para não ir em tal lugar naquele dia nem naquela hora. Certo. E diz que os Exus trabalham na regência de um orixá específico. O senhor também? Sim. Qual orixá? Na região Omulu? Isso. E aí, é assim. Uma entidade que trabalha para Omulu, se vem num aparelho de Oxalá, ou seja, é uma entidade de Omulu trabalhando na regência de Oxalá, é assim mesmo? Sim, pode acontecer. Igual no caso, meu filho é feito de Ogum. Aham. Mas carrega o Omulu e eu venho na linha do Omulu. Ah, claro. Mas o chefe da coroa do meu filho da falange é o seu trancaoso perante ao Ogum. Você tá entendendo? Certo. E quando o senhor se manifesta nele, é preciso pedir licença ao chefe, como o senhor diz? Sim. Existe isso, chefe da esquerda, chefe da direita? Sim, não é diferente muito do plano nosso, não é muito diferente do plano de vocês. Existe o chefe, o gerente, o sócio, caralho, que tem todo. Tá entendendo? Tem todos esses cabras aí, que a gente tem que chegar lá e dar uma alisada no saco pra poder falar, meu velho, tem que chegar ali pra fazer um trabalho hoje, o senhor me autoriza, aí na autorização a gente chega. Eu não digo assim, nos dias a dia aqui de consulta, no caso dos trabalhos que meu filho exerce aqui, não vou dizer constantemente, mas dependendo de cada situação, existe um assunto pra chegar no cabo e pedir uma autorização. Mas assim, ele também se manifesta no seu aparelho? Sim. Certo. E é ele que define quem que vem para trabalhar? Sim, no caso sim. Tá. E assim, em termos de atuação, qual que é a diferença dele com a do senhor de trabalho no mundo espiritual? Você diz em referente ao Exu que é chefe da coroa? Não, em referente ao seu tranca mesmo. E a referente ao senhor Sete Caveiras. Então o seu tranca ruas é o seguinte. É. O cabra trabalha na banda lá do assunto do Ogum, do orixá, mas a favor do orixá, no certo. Caso. O Ogum determinou tal assunto, passa pra ele chega em mim e passa pra mim. Você tá entendendo? Sim. Eu já trabalho na banda do cemitério. Ah. Trato dos assuntos da cabeça, pra deixar louco, pra ajudar também, não só pra trazer a maldade. Mas como a gente faz o bom, a gente faz o mal também. Faz. Essa é uma questão que as pessoas têm se feito. No Rio de Janeiro, o senhor Tiriri diz que Exu é neutro. Vai tanto para um lado quanto para o outro. Se ativarem nele, ele manifesta. Qual que é a posição do senhor? Exu faz maldade? Eu faço. Não vou dizer de todos. Isso. Eu estou dizendo de mim. Certo. É ruim eu dizer assim. Ah, mas o fulano lá, o Exu tal faz, o outro Exu não faz. Eu estou dizendo de mim. Isso. Então o que eu estou dizendo? O que é o amor e o ódio para o senhor? Então. Cada um tem uma definição, né? Então, cada um define uma coisa entre o amor e o ódio. É. E onde ele se coloca na sua vida? É. Lado a lado. É. Não é isso? Sim. Se você estiver com uma questão amorosa, se você amou a vida inteira, se você chegar na sua casa e pegar sua mulher com outro, qual que vai se tornar o ódio? Ah, é, sim. Você tá entendendo? Sim, anda. Aí já muda, por isso que eu sempre entro nessa questão. O amor e o ódio andam lado a lado. E eu, como eu faço bem, eu faço mal. Certo. Ou seja, se uma pessoa... Porque diz assim, na Umbanda, o Exu, ele é obrigado a fazer o bem. E pelo jeito não é bem assim. Porque a gente fala assim, o senhor faz o mal hoje, mas amanhã desse mal surge um bem. Enfim, o que o senhor diz? Na Umbanda, o Exu pode fazer o mal? É que eu tô dizendo, meu velho. É. Cada banda com a sua banda. Cada quimbanda com a sua quimbanda, cada umbanda com a sua umbanda. Uhum. Eu tô dizendo aqui. Eu trabalho nas duas bandas. Mesma coisa que chegou aqui, o senhor tá com um problema. Caralho, meu velho, me ajuda que eu tô com uma situação, ó. Tal, quero arrumar um emprego, isso, aquilo, outro. Isso. E do mesmo jeito, você pode chegar aqui e falar assim, eu quero que aconteça um assunto com fulano aí. Aí é onde entra a sabedoria do Exu. Olha. Tem que ter, avaliar o caso. Não é porque chegou e pediu, vamos fazer um feitiço que eu tenho que fazer. Claro. Você entendeu? Certo. Aí eu vou estar sendo o quê? Injusto. Aí onde entra a lei do retorno. Eu fui injusto, você cobrado. Você tá entendendo? Sim. Então por isso tem que avaliar todos os casos. Igual a mulher chega, ah, mas meu velho traz meu marido de volta, que meu marido é esse ou aquilo outro, e tal. Mas o que você fez com o caba no passado? Aí eu traí o caba com um, com o outro, pegou com o irmão dele, aí vem me querer me ajuda? Nem fodendo. Você tá entendendo? Aí não dá. Claro. O senhor tem um crivo aí também. Sim. Pelo qual o senhor passa todos os pedidos. Sim. Claro. É o que eu tô dizendo. Tudo tem que ter um alvará de soltura, no caso, uma autorização. Uhum. Pra mim chegar e firmar qualquer tipo de vela de um lado, de um contrato, eu tenho que ser autorizado. Olha. E eu já passei na frente e me fodi pra caralho. Já? Já. Porque tem aquele assunto aqui, como eu já vou dizer logo ao senhor, pra o senhor entender. Certo. Que o caba diz assim, não, qual o papel do Exu na Terra? Por que que ele faz esse tipo de caridade? A forma dele trabalhar é bebendo e fumando. Ah lá. Você tá entendendo? É o meu jeito de ser. Uhum. Tem Exu que não bebe e não fuma. Ah lá. Tem Exu que só chega no assunto, toma água. Por que não, se eu não tomar um copo de água, que eu vou deixar de ser Exu? É. Não vou deixar de ser Exu. Só que as pessoas, no mundo de hoje, tá com a cabeça muito pequena e escutando conversa que não sabe. O passarinho já acha que já é gavião e aquele lambarizinho já acha que é tubarão. Você tá entendendo? Aí que foda, que aí que atravessa e aonde surge aquela conversa que o Exu é o diabo. Eu não sou o diabo. Não. O diabo vem pra matar, roubar e destruir. E eu não sou isso. É. Eu vim pra ajudar, mas também se eu tiver que atrapalhar, eu atrapalho. Já é diferente. Certo. O senhor disse que certa vez o senhor passou na frente. O senhor pode explicar como é que foi, o que aconteceu? Sim. Eu abri mão por um feitiço que eu fiz. Eu abri mão de poder retornar num outro estado de espírito. Como, vamos dar um exemplo. Queria voltar, vamos pôr um catiço, um boiadeiro, voltar como um caboclo, voltar, passar essa passagem de Exu. Que eu tenho luz, não é porque eu sou Exu que eu estou nas trevas, não, eu sou Exu de luz. Uhum, certo. Eu queria poder chegar nesse ponto, mas eu abri mão disso por um feitiço que foi determinado por mim mesmo, aonde foi que eu passei na frente e não tive a autorização. Foi aonde muita coisa, minhas forças até chegou a ser mais fraca. Você está entendendo? Minha evolução por alguns anos atrasou mais perante isso que foi feito. Entendi. Aí atrasou um pouco minha evolução. Passou na frente, então quer dizer, o senhor teve vontade de fazer ou faltou discernimento se aquilo era certo ou errado, podia ou não podia? Eu tive vontade de fazer e fiz, não fui falar com ninguém. Falei que se foda essa porra. Vou chegar lá e vou sentar o pau nesse caralho que se foda. Caralho. Você tá entendendo? Sim. Aí que eu tô dizendo. Tem coisas que já a gente chega num... Não é porque a gente tá morto, meu velho, porque às vezes o povo não entende. É. Não é porque a gente tá morto, que eu sou um espírito, isso aqui que vocês estão vendo é matéria. Não é porque a gente tá morto, que não existe um sentimento, que a gente não tem. Igual eu sou dizer de mim, eu sou Exu Consulta. O problema que esse povo todo passa, é que chega ali, meu, seu setinho, tal, isso, aquilo, outro, e a gente vai participando desse problema, e tem horas que a gente... Perante alguma situação, cria uma um fecho nos olhos, que a gente algumas coisas deixa de enxergar perante aquela afinidade que você tem com tal pessoa. Ah, você tá entendendo onde foge algumas coisas? Sim, o afeto é. Isso, o afeto atrapalha a gente. Ixi. Na evolução de Exu, o afeto é foda. Você tá entendendo? Não porque a gente tem que deixar de gostar isso, aquilo, outro. É. Mas o afeto fode muito. Pro senhor ter uma ideia. Ah. Dá uma cachaça aí, Dani. Pro senhor ter uma ideia aqui, já que eu gosto de conversar pra caralho. Vamos lá. Quando eu... Eu não fico pra trás. Tá certo. Minha velha, essa cachaça aqui é fodida, hein? Tá aqui, vai. Vai lá mais um pouco aí, já pra não ter que ficar voltando toda hora. Aí. Quase nada, mas tá bom. Na próxima vez, eu passo... Passar a régua. Pra você entender aqui uma passagem, pra você entender, meu velho. Quando eu comecei a chegar no meu filho... Há 12 anos atrás, nossa, eu tinha um problema. Eu em vida tenho uma história de vida, que algumas coisas, não vou dizer que eu recordo tudo, mas uma grande parte eu me recordo. E eu tinha um problema por causa de um assunto que eu passei num passado. E eu cheguei em terra, no corpo do meu filho, com esse mesmo problema, que era o quê? O lado sentimental. Ixi. Que eu tive um problema no quê? Num passado, tal, que tal, mulher gostosa pra caralho, aquele negócio todo. Aí tive esse problema aí. Quando eu cheguei no meu filho, cantava uma cantiga lá, vamos pôr aquela lá do dói, dói, dói, dói, dói, um amor faz sofrer. Fodeu. Porque já lembrava um assunto de um passado meu. Você tá entendendo? Sim, sim. Por causa de muitas caminhadas que foi feita, de eu em tempo de vida. Nossa. Já ativava tudo aquele emocional, né? Sim, o emocional do passado se transparecia. E isso, uma transparência, enfraquece. Mas eu estou dizendo coisas de 11, 12 anos atrás. Claro. Depois, com o tempo, que vai perdendo a visão, vai perdendo algumas coisas. Hoje, meu filho é um médium que não tem consciência. Mas no começo, sim. Isso aí é com qualquer médico, que tem médico que chega aqui e fala, não, que eu já sei voar e tal, que é pavão, caralho, é tudo mentira. Vem da onde, louco? Mentiroso. Isso. Mentiroso. E eu quero outra coisa, aproveitando aqui que eu já fiquei fodido. Sim. É aproveitando que é o seguinte. É. O caba nasceu hoje, meu velho. É. Nasceu hoje no corpo. É tudo novo. Não tem como ele falar aqui que eu sou tal, o rola grossa do caralho, que eu que mando. Não existe. É balela, conversa fiada. Nossa. Por isso que tem muita casa que hoje é enfraquecida por causa de um ou outro filho de santo. Ai. Porque não sabe aguardar o tempo. O tempo é rei pra quem sabe esperar. Se não souber esperar, vai só se foder. Nossa. O senhor falou que não era Exu da escuridão, que o senhor já era da luz. Explica pra gente a diferença. Eu tenho luz. Uhum. O que não tem luz é um zombeteiro que veio só para atazanar os outros. Uhum. Eu aqui, no mesmo caso que eu entendo uma maldade, eu entendo um benefício. Entendi. Se você chegar aqui, meu velho, eu tô precisando de uma ajuda aqui, um prato de comida. Se eu não tiver aqui a comida, eu vou fazer bater na porta de alguém para te ajudar. Uhum. Eu mesmo, como Exu, vou lá, meu velho, é o seguinte, eu não tenho aqui, mas tem um camarada meu aí que tá precisando de uma ajuda. E ele tá querendo uma comida aí, tem como ajudar? Uhum. Do mesmo jeito que aquilo que eu disse. Avaliar um caso de uma maldade. Certo. Existe a necessidade, mas por que que aconteceu isso? Você entendeu? Aí tem que ver, cada caso é um caso. Aí o que eu estou dizendo da luz, eu sou um espírito evoluído, graças à mãe Helena de Oiá. Para quem não conhece, uma ótima ajudadora de santo. Então o que eu estou dizendo? Tudo tem o bom e o ruim. Minha luz, tá tranquilo, isso, filmo vela. Faço oração, respeito os mais velhos, abaixo, levanto. Uhum. O zombeteiro não. Ele já vem num outro, numa outra evolução, já vem num outro lugar, onde não tem mais o que fazer por ele. Uhum. No caso, um egum, um espírito sem luz. Uhum. Tá certo. O senhor citou a mãe Helena de Oiá, é isso o nome? Sim. Tá certo? O que que ela fez, assim, que ajudou o senhor, que o senhor fez questão de mencionar? Eu vou dizer uma coisa ao senhor, meu velho. Você tá vendo bem a cara do meu filho aqui, que é aqui, você tá vendo, é meu filho. É isso, velho. E você não tá vendo, eu acho que se eu me ver, você vai falar, caralho, o cara é bonito pra caralho. Fodido. É bonito, então. Eu vou dizer uma coisa ao senhor, meu velho. Às vezes, o povo tem algumas desavenças, desarruma com zelador, com zeladora, não tô dizendo da dona. É. Mas se não fosse essa dona, meu filho talvez não estaria vivo. Nossa. Perante a caminhada que ele vivia, e que salvou ele foi o espiritismo. Uhum. Eu falei, ah, tal, não vou dizer que era envolvido com crime, não, com coisa de droga, mas era louco de cachaça, de briga, e quem conheceu, conheceu. Aí que eu tô dizendo, a mão da mão da mãe de santo dele, uhum, onde ela pôs a mão no cabra, transformou, como não vou dizer aqui, não estou comparando, ah, essa porra que não para de cair, é, não estou comparando ninguém com ninguém, mas é o seguinte, colocou a mão lá, tal, o assunto era água, virou vinho e o vinho virou água. Transformou meu filho. Então agradeço muito a ela. Pela transformação que ela fez no meu filho e minha transformação como evolução. Certo. Que todo Exu, quando chega torto, chega isso, aquilo, outro. Quando eu comecei a incorporar no meu filho, uhum, os dedos dele depois que eu ia embora, não aguentava de dor. Não aguentava de dor no aqui, né? Qual o nome disso aqui? Maxilar. É. O joelho, igual essa caída que eu dei quando eu cheguei, fazia tempo que eu não dava. Essa caída eu falei, realmente vou dar uma segurada aí, porque não dá mais, já não dá mais, acaba de estar pesado. Então assim, que sugestão o senhor dá para um dirigente espiritual que está ouvindo o senhor falar, que às vezes está para perder a paciência com os filhos e diz assim, não estou mais aguentando, porque parece que faz a diferença continuar e ter perseverança. Que sugestão o senhor dá? A sugestão que eu dou é o seguinte, meu velho. Para você ser bom pai, você tem que ser bom filho. Para ser boa mãe, para ser boa mãe, você tem que ser boa filha. Então eu digo ao senhor, a todos presentes aqui, humildade, paciência e respeitar os mais velhos. Nossa. Pai e mãe na terra, abaixo de Deus, é sagrado. Aquele que não respeita pai e mãe, pra mim, não tem moral nenhuma. É isso que eu tenho a dizer. Eu digo como pai carnal, ou o tio que criou, ou a avó que criou, ou a mãe de santo que criou, que aguenta lá todo dia, isso, aquilo, outro, meu filho. Eu digo mães e pai de santo que tá ali com o filho. Não aquele que chega lá, não, mas é o seguinte, pra fim de firmar a vela aqui é 200 conto. Pô, aí me foda. Aí não dá. Você tá entendendo? Isso que eu tô dizendo, o companheirismo. Certo. Tô com um problema aqui, eu preciso te desabafar. Em você eu confio. Eu quero só uma palavra sua. E naquela palavra que o zelador ou zeladora da casa passou, o filho sai flutuando. Tá resolvido. Uhum. É isso que eu digo. Nossa. Então, pra acontecer esse tipo de coisa, tem que ter o quê? Tem que ter o respeito. Certo. Respeitar o pai de santo, respeitar a mãe de santo, respeitar o pai carnal, indiferente de ser tranqueira ou não. Tem que respeitar. Porque é seres na terra, abaixo de Deus, que é responsável por tudo. Nossa. O senhor falou que no começo o senhor chegava diferente, né? E assim, o Exu às vezes chega com uma garra, fazendo garra, às vezes chega todo curvado. Qual que é o significado de chegar assim? Ô, meu velho, eu vou dizer por causa da banda, eu vou dizer de mim. É por causa do jeito que eu morri. Aham. Eu morri, eu me fodi pra caralho, os caras judiou, hein? É? Foi paulada, foi tiro, foi facada, tacaram fogo. Que isso? E meus ossos, eu sou osso só, osso, uns pedaços de carne. Uhum. Meus ossos, tava como que diz quando não consegue esticar lá, é atrofiar, como que é isso que atrofiado, diz? Atrofiado. Então, é a minha forma de chegar a essa. Com o tempo, com a minha evolução, que eu fui evoluindo, que não é do dia pro outro, como muito médio pensa que começou hoje, que é a maior palhaçada, e aí que isso que enfraquece a macumba, com o tempo eu fui evoluindo. Uhum. Fui evoluindo, hoje eu consigo chegar a sentar numa postura aqui, tô até bacana. Tô até bacana na postura. Porque era ter que chegar aqui, tá, doutor, não tem mais essa necessidade. Não tem mais essa necessidade. Não vou deixar de ser Exu por causa da minha origem, de ter, da forma que eu chegava ou não. Tá certo. E como é que é pra virar Exu? Ô, meu velho, a tendência Não, é, não significa que o cara teve que matar a vida inteira, de vida, que roubou, que estropou, que destruiu a família, que ele vai voltar com o eixo não, viu? Ai. Tem muito, como diz a cantiga, ela já foi padre, já rezou missa, foi coroado pelo Satanás. Você tá entendendo? É. Aí é o que eu quero dizer. Um padre pode ter voltado com o Exu. É. Um doutor pode ter voltado com o Exu. Um médico. Isso aí varia de muitos casos. Claro. E aí, parece que uma vez que a gente morre, não é qualquer um que tem um tempo assim pra aprender as coisas. Sim, é assim? De 7 a 700 anos. Eita. O senhor levou quanto? Eu não sei me recordar o agora. Eu tenho que dizer que mais ou menos de espírito eu tenho uns 250 anos, mais ou menos. Nossa. Como espírito. Uhum. E o senhor, depois que desencarnou, apanhou dos espíritos? Sim, como todos, a maioria, acredito eu. Ixi. Que a gente vira escravo, né? É? Que a gente chega lá marrudo, né, meu velho? A gente chega lá falando, eu sou o seguinte, lá do jeito que eu... Porque na minha, pra você entender, eu fui capitão do mato. Ixi. Em vida. Uhum. Você já deve ouvir falar sobre capitão já. Do mato. Já. Eu fui capitão do mato, matei muito negro, matei muito índio. E hoje eu olho na pele de quem? Crioulo. E foi o que eu mais odiei. Então, pra você entender, a minha essência daquela época em vida, quando eu passei por outro plano, eu cheguei da mesma forma, com a minha mesma arrogância, que não me levou a lugar nenhum. Com a minha mesma falta de humildade, que não me levou a lugar nenhum. Hoje eu tô aqui, ó, descalço. Você tá entendendo? Usando o corpo dos outros. Nossa. Que adiantou? O que adiantou eu ser um cabra chato, que comigo é assim, que isso, aquilo, outro só resolve desse jeito? que adiantou? Não. Porra nenhuma. Então, eu tô dizendo. Eu, quando eu cheguei em Utah, na outra banda, fui criado por um cabra na banda de cemitério, que eu achava que eu era ruim. Mas eu encontrei um cabra que foi foda, hein? Foi. Eu falei, eu sou ruim pra caralho. É. Mas quando eu encontrei aquele cabra lá, se eu tivesse saco, eu ia mijar nas calças. Que isso? Que foi foda. Aquele sim. Foi foda. Mas tudo por um bom motivo, por um bom ensinamento. Uhum. Tudo por um bom ensinamento. A gente só aprende apanhando, meu velho. Nossa. A gente só aprende na vida apanhando. Porque se eu chegar aqui e falar pra qualquer um aqui, ó, meu filho, vai por aqui, que aqui é o melhor caminho, ele vai procurar pedra e espinho no caminho dele. É. Ele nunca vai seguir o que eu tô dizendo. Nunca. Às vezes precisa tomar um tropeção pra entender como é que é. Eu, na minha opinião, meu velho, todo pau que você toma na vida, todo couro, toda decepção, é um bem, é uma boa causa. É tudo pra você aprender a fazer diferente lá na frente. Porque às vezes, um tropeção que você dá aqui por não ter ouvido o mais velho, foi um tropeção pequeno. É. E se você não tivesse tropeçado esse pequeno? Você ia chegar a tropeçar de uma forma grande, ia ser pior. Ia ser pior. Aí, pra reverter, ia ser foda. Claro. Então, quem que é esse que o senhor disse que é mais... Por que, que o senhor sentiu? O que, que fazia o senhor temer esse que fez mais maldade? É o carrasco, né, meu velho? Se eu tiver a oportunidade na sua vida aí, eu dar uma vida que vai ser difícil. É. Tomar um carrasco, aí você vai falar, caralho, esse cara é foda. Porque assim, a gente tem que... Todo lugar que a gente pisa, tem que saber entrar e sair. Oi. E na casa dos outros, ele tem sempre que pedir licença. É. Você é visita. Chegou, você tem que falar boa noite, bom dia, me dá licença. É. Sem dar licença. Agora, quando você quer chegar achando que tá na sua casa, isso. Armar a cama pra deitar sem pedir licença pra ninguém, aí já muda tudo. É. Não é verdade? Muda tudo. Claro. Então, o senhor chegou lá querendo peitar os outros. Sim. Daí falaram assim, não, meu nego, aqui... Não, aí é o seguinte, aí o couro comia, as duas que eu não senti em terra, em vida, eu comecei a sentir em espírito, mas tudo por uma boa causa. Aí onde surgiu o quê? A minha humildade que eu não tinha. Nossa. Aí a gente que eu digo, a gente tem que, se você não aprende pelo amor, você aprende pela dor. Nossa. E eu aprendi pela dor. A humildade. A humildade, porque Se eu tivesse continuado naquele, talvez não ia ter nem a oportunidade, certo, de estar aqui hoje. Nossa. De estar aqui hoje como espírito. Uhum. Podia estar lá, tal, preso ou alguma coisa, servindo os outros. E hoje eu sou chefe de falange. Chefe de falange? A minha linhagem de sete caveiras, uhum, eu sou chefe da minha falange. Nossa. Os meus sete eu comando. Certo. Então, que mensagem o senhor dá para quem diz assim: eu sou mais forte que todo mundo, eu perco todo mundo e eu sempre ganho? Hoje você bate, amanhã você bate, e o dia que você apanhar vai ser de uma forma tão inesquecível que você nunca mais vai querer bater em ninguém na sua vida. Então eu digo, cuidado com o que fala, o que diz e com o que faz. Nossa. Claro. Vocês, entidades, como se sentem quando um filho não anda na linha que estava predestinada para ele? Olha, meu velho, eu vou dizer de mim, viu? Uhum. Eu fico muito fodido. Eu fico muito fodido. Uhum. Igual algumas coisas eu vou dizer aqui já do meu filho. Uhum. Algumas coisas era para ele estar mais para frente, uhum, mais adiantado, mais cabeça dura. Meu velho, vai por aqui, vai por lá. Empolgação, periquito, isso aqui, cachaça, caralho, fodeu. É. Já atrasa? Sim. Já atrasa. Então, eu disse a ele, eu estou dizendo de mim. Claro. Me escuta, que o caminho, não que eu sei todas as coisas. Já aproveitando, o que todas as coisas sabe, ainda na terra não pisou. Ai. Tem Exu aí que fala que sabe tudo, é mentira. Olha. Eu digo, eu quero que vai e traz o Exu aqui pra mim e fala assim que sabe tudo o que vai acontecer. Um Exu. Ixi. Quero que fale, eu sei tudo o que vai acontecer, eu tenho essa capacidade. Uhum. Aí eu quero saber quem que é ele, que ainda não vi. Mas eu tô dizendo de mim. Certo. Eu fico muito chateado, na verdade, meu velho, eu fico muito chateado quando, por dois motivos. Uhum. Quando meu filho é acusado injustamente, injustamente, e quando ele faz uma coisa que eu tô falando pra ele que vai se foder, ele vai continuar e se fode. E faz igual. E faz igual. Isso me fode pra caralho. E o pior é que depois eu tenho que ajudar ainda. Isso que é o foda. Fudir com o cabo e depois eu tenho que chegar. É. Eu tenho que chegar e tenho que ajudar. Nossa. Falou pra não ir, e aí pra arrumar o senhor que tem que... É igual quando a mãe diz, filho, não sai de casa hoje. Uhum. O que o caba faz? Não. Estou rindo, meu velho. Estou rindo. Vai embora. O que acontece? Uhum. A maioria dos casos, toma no cu pra galera. Toma no cu pra caralho, porque não escutou. É. E quem vê de fora, meu velho, quem vê de fora vê melhor. Vê, né? Estou dizendo no caso de pai e mãe. Um amigo querido, uma pessoa muito querida. Uhum. Tem coisas que a gente tem que analisar, sentar, analisar. Por que tá me dizendo isso? O bom sábio é aquele que escuta os outros, os mais velhos, ou até o mais novo, uma criança, te dê um conselho, por que não ouve? Vai desfazer por quê? É. Claro. Então, o senhor virou chefe de falange por honra e mérito? Sim. Determinação também, né? Não foi fácil não, hein? Pra mim poder chegar aqui, uhum, foi foda. É? Foi foda. Tudo é difícil. Pra você, igual é sete caveiras, sou eu mais sete. Eu podia ser um subordinado dos meus sete. Uhum. Dos sete que carregam. Só que não, eu mando neles. Mando assim, são meus compadres, meus camaradas. Uhum. São meus camaradas. Claro. Bom, a gente falou um pouco sobre Exu. Alguns dizem que Exu é aquele que faz o movimento acontecer. O senhor vê assim também? Sim. O Exu é o caminho, né, meu velho? Caminho. É o caminho. Uhum. É o caminho. É o que mostra os caminhos, que abre as estradas, com a força de... É tudo um... Como se fosse assim. É um conjunto. E cada um trabalha em tal área. Qual o trabalho, o Exu tem que dar no assunto da encruzilhada. Ou já vem o orixá que já faz tal parte. Só que a gente sempre abaixo do orixá. Sempre abaixo do orixá. Uhum. Tô dizendo da minha banda. Tem banda aí que o Exu fala que ele sabe mais que o orixá, né? Não tô dizendo de mim. Certo. Aí sempre abaixo. E cada um da sua banda. Entendi. Igual um cabra aqui que eu vou dizer ao senhor. Ah. Que eu, se eu usar chapéu, tirar meu chapéu, é do Preto Velho. O Preto Velho é uma entidade, sabe, afundida pra caralho. Nossa. Que ele trabalha com a humildade, na cura, com amor. O Exu às vezes põe muito ódio, muita raiva e muitas coisas. Por isso que nem tudo deve se pedir a Exu. E quando pedir, tem que ter cuidado com o que pede. Ah, mas eu tô com uma situação assim, vai lá pedir pro Exu. A gente resolve, mas a gente, mesmo que a gente resolve, tem muita coisa que a gente também pode estar mudando. Claro, então tem que cuidar quando falar com o Exu. Todo cuidado é pouco. É pouco. Todo cuidado é pouco. Uhum. Eu não estou dizendo isso para... Não, porque o Exu e tal, isso, aquilo, outro, nada disso. Eu estou dizendo porque tem conversas que a gente pede e depois a gente, no mesmo tempo que é pedido ao Exu, é, a pessoa vai lá e fala, caralho, mas me arrependi, agora como que eu desfaço? Isso. Fala, mas o carro pegou fogo, caiu na ribanceira, tá lá entre a vida e a morte, aí eu vou lá e tal. E aí? Você já não pediu? Então tem que tomar cuidado. Pior coisa que tem é agir no ódio. No ódio? Nunca se age, nunca se fale nada no ódio. Sempre tem que estar sereno. Nossa. Pra resolver qualquer situação. Ah. O nervosismo vai só te atrapalhar. Só atrapalhar? E além de atrapalhar, depois vai ter que vir a pedir desculpa. Isso. Por uma coisa que falou merda. Então tem que... Vou parar 2, 3 dias, 1 mês. Vou ficar tranquilo pra mim poder chegar e conversar. É. Porque o ódio só vai atrapalhar. Só atrapalha, só. Vai pedir ao Exu, então, vamos lá fazer, vamos. Vamos que vamos, vamos. Dá o resultado. Caralho, meu Deus do céu, não era isso que eu queria. Mas explica melhor, assim, o senhor tem algum exemplo que o senhor pode dar de coisa que já aconteceu no passado? Oh, meu, exemplo é o que mais tem. Mas nem todo segredo deve ser revelado. É, ué. Entendeu? Claro, claro. Eu não vou revelar todo o segredo. É, ué. Mas o essencial é que tem que cuidar com o que fala. Quando for perguntar, perguntar... O essencial da pergunta. Fala. Saber o que pergunta e o que pede a Exu. Fala. Mesmo, tá, mas o Exu é brincalhão, isso. Cuidado com o que pede. Porque toda ação tem uma reação. Tem. Toda causa tem um efeito. Claro. E todo efeito tem uma desculpa. Ou me ajuda ou deixa disso. Me acorde. Aí é foda. Nossa. Ou seja, se eu coloco o pedido com palavras que dá liberdade do senhor fazer o que o senhor quiser, o senhor tá dentro da lei, porque eu que pedi. Sim, você que pediu. E o carrego de quem que é seu? Eita. O carrego é seu, você que veio pedir. Por que o carrego vai sobrar pra mim? É seu? Uhum. Você que pediu? Claro. Nossa. Às vezes a pessoa assim, ó, coloca alguém no meu caminho. Não falou que queria alguém que não dê problema pra ela, né? É igual outro. Meu velho, me arruma um trabalho. É. Tá, pediu um trabalho. Isso. Aí arruma um trabalho lá fudido, quebrar a pedra na rua. Ô meu velho, mas que pode servir isso? Você falou trabalho. Qual o seu grau de instrução? Você estudou até quanto? Você é filho de doutor? Isso. Não sou. Você é tal? Não sou. Então, o que deu pra você hoje é isso. Oi. E para chegar no bom, tem que pegar o ruim. Tem que pegar o ruim. Ou seja, a pessoa não sabe pedir, vocês estão dentro da lei. Então vocês que vão decidir o que é melhor para ela, para o crescimento espiritual dela. Sim. Ah. Tanto para o crescimento espiritual, como o que está de acordo na situação dela. Ah. Se o cara fez lá, estudou lá, fez leitura, fez aquele monte de coisa, para ele arrumar um assunto do jeito que ele quer é mais fácil. É. Agora aquele que não tem porra nenhuma... Não tem milagre. Não tem milagre? Não tem milagre. Eu vou dar um milagre, não. Eu posso colocar num assunto de que você fazendo uma outra coisa, você surge uma coisa melhor na sua vida. Isso. Mas de falar que vai acontecer isso, aquilo, outro, eu vou estar sendo mentiroso. Vai. Claro. Eu ajudo, não faço milagre. Nesse tipo de caso. Certo. Quando falam com o senhor, muita gente espera milagre? Eu acho que a fé é importante em tudo. Mas tem coisas que tem que saber pedir, não pedir coisas absurdas. Um exemplo de coisa absurda. Igual diz aqui, meu velho, eu quero ganhar na Mega Sena. Ah, é absurdo, isso aí é absurdo. Você acha que se eu soubesse o número, Eu já não tava o assunto. Que o povo diz que o Exu, que a gente é o diabo, que a gente sabe todas as coisas, mas não é dessa forma que funciona. Uhum. Que eu quero deixar bem claro. Uhum. Bem claro. Não é assim que funcionam as coisas. Tudo tem um porquê, tudo tem até onde a gente pode caminhar, é. E tudo tem até onde eu posso enxergar. Certo. E até onde eu posso fazer. Uhum. Então, falamos um pouco de Exu, e a gente ainda está estudando um pouco do seu, da sua digina, né, do seu nome. Qual Exu Sete Caveiras? Qual que é o mistério atrás do número 7 para o senhor? Meu velho, quantos são os dias da semana? Olha, 7. Qual foram as dores de Cristo? É, 7. Quais são as 7 belezas da terra? Isso, são 7. Qual foram as dores de Maria? 7. O 7 quer dizer mais alguma coisa pro senhor? 7 é o número fodido. Não só o número. Então 7 é uma união de várias coisas. Uhum. Claro. Quantos são o total de chakras? É, os principais, né? 7. São 7 chakras, é, não é isso? Sim. Quantos dias foi feito o mundo? Olha. É, 7. Realmente, o 7 fica reaparecendo, né? Você entendeu? Sim. Então, o que eu estou dizendo para você? É. O 7 é um conjunto, como 7 caveiras. Uhum. Sou eu, no caso, mais 6 que dá 7. Uhum. Mais cada um dos meus 6 que eu carrego, comigo que dá 7, trabalha de um jeito, trabalha numa banda. Ah. Mas por eu ser o chefe da falange, direcionado a mim. Uhum. Entendeu? Claro. Quais os pecados capitais? Olha. Certo. Entendeu, velho? Sim, sim, senhor. 7 é um número fodido. Então, o que eu digo sobre o 7? É. Um conjunto de várias coisas. Claro. De várias coisas. Você pode ver que não foi um dia, foi 7 dias, foram 7 vezes, foram 7 horas, 7 minutos, 7 segundos. Uhum. O 7 é um conjunto que se relaciona entre si como se estivesse falando sobre um desenrolar de eventos. Sim. É isso? Dessa forma. Claro. Dessa forma. E aí, caveira significa o que para o senhor? Não vou dizer que é a morte, como todo mundo pensa. Uhum. Para mim, caveira é vida, caveira é paz, caveira é saúde, caveira é harmonia, oh, yeah. Caveira é paz de espírito. Por quê? Quando o cabra morre, ele vira o quê? É, ele vira espírito, né? Não, eu tô dizendo assim, vamos pôr, o senhor morre. Sim. O senhor vai virar caveira, um osso, uma caveira. É, um esqueleto só. O que o cabra vai dizer na hora do seu velório lá? Descanse em paz. É. Você entendeu? Certo. É uma paz. Vai de cada um entender do jeito que quiser. Uhum. Não encaro como a morte. Agora, representa o quê? Você colocar uma imagem de uma caveira, como está esse crânio aqui, representando a morte. Não, pra mim não. Tá representando um benefício, uma coisa boa. Uma saúde, um progresso. Olha aqui o que você não deve virar se você fizer coisa errada. Você tá entendendo? Certo. Olha o que você tem que ser. Olha o que você pode acontecer se você mudar o seu lado de seguir sua vida. Ixi. Qual a tendência de um criminoso? É cadeia ou morte? Então, ele já sabe disso. Ele vem pedir a Exu o quê? Pra aliviar os dias dele, porque ele sabe disso. Um bom bandido, né? Que tem muito cabra que acha que é imbatível. Olha. Qual que é a diferença do bom bandido e do cabra que acha que é imbatível? Não vou dizer que existe bandido. Não vou nem entrar nesse mérito dessa questão pro povo não achar que eu tô condenando alguém ou beneficiando alguém. É, tá certo. Eu só quero que o cabra tenha que ser sábio. Uhum. Se você tem a tendência a fazer coisa errada, a tendência de dar errado é mais fácil. Não tô nem dizendo que é bom, que é ruim. Certo. Porque sabedoria mesmo consiste em usar os dons que Deus deu pra ajudar na sociedade, ser útil e crescer com isso. Sim. Mas se você sabe que você tá fazendo uma caminhada torta, a tendência de você ter um malefício na sua vida vai ser maior. Vai ser maior. Claro. Vocês não dormem, né? Não. Vocês estão sempre vigiando ali e a lei tá escrita no cara. É exatamente, assim? Exatamente. É assim? Exatamente. Ou seja, o bandido também lá, o que roubou, que estuprou, ele tem o Exu dele, ó. Tem, mas nem sempre o Exu apoia o que ele faz. Ah, lá. Claro. Aí muda. Muda. Aí, aí onde é aquela questão que você falou. Uhum. Exu de luz, Exu sem luz. Ah, claro. E o senhor não precisa ser sem luz só porque o seu menino faz besteira. Não, é porque meu filho faz errado que eu tenho que apoiar o que ele faz. É. E não é porque ele faz errado que eu vou deixar de incorporar nele. É. É, mas aí o Abra diz, mas olha, o seu filho lá, a vida do seu filho, como que ele vai... Como que seu filho tá no fudido, você vai me ajudar? Cada um com seu cada um. Cada um com a sua estrada. É. Cada um com sua caminhada. É que ele também tem o direito de não ouvir o senhor. Sim. Né? Todos têm um livre-arbítrio. É. Claro. Só quando é errado, também não tem que me cobrar de porra nenhuma. É verdade. O senhor falou, avisou. E se ele pegar a vinha amanhã aqui, ele cobra pelas consultas do senhor? Sim. Cobra? Nada é de graça. Olha lá. Como é que funciona isso? O que o senhor pensa do dinheiro, do cobrar? Eu acho que é o seguinte, meu velho. Eu bebo, eu fumo. Meu filho tem uns afazeres dele, tem tempo dele. Tem. Aí chega um cabo aqui com a maior desgraça do mundo. Fala assim, com aquela cara de cachorro que caiu da mudança. Fala, meu velho, que é o seguinte, pelo amor de Deus, que é o caralho que eu tô fodido, a mulher largou, tô desempregado, isso, aquilo, outro. Aí você vai lá e dá o seu tempo, tira do seu, ajuda, agrada. Meu velho, passa um bom por aí, um ano. Que um ano pro povo é muito, pra mim é pouco tempo. É pouco. Aí passa um ano pro povo vem dizer assim, caralho, me levantei, tô bem pra caralho. Sabe que garrafa de pinga ele vem trazer aqui pra mim? Hã? Nenhuma. Nossa, mas nunca nem isso. Nunca mais na cara olha. Vixe. Agora, se ele me pagar a minha consulta, é, tá tudo certo. Se ele passar por mim e olhar a minha cara, é um favor que ele me faz. Porque tá tudo certo. Claro. Agora, a partir do momento que você age na caridade, é, você vai se achar no direito de cobrar. E nesse cobrar, vai atrapalhar outras coisas que você tem que resolver mais importante do que cobrar um valor de uma consulta. É. Você tá entendendo? Certo. Quem é... Porque dizem assim, o Exu não precisa de dinheiro, porque ele cobra. Eu não preciso, mas meu filho tem que comer. Meu filho não vive de vento. É. Não é verdade? É. E outra coisa, não precisa. Se eu falasse pro senhor aqui, uhum, o senhor vai vir falar comigo, você vai trazer um uísque na qualidade que eu gosto. É. Porque bebida de Exu é pinga, mas eu gosto de uísque. É. Bebida de Exu é pinga, eu gosto de tomar uísque. Certo. Fala, você traz um uísque da qualidade que eu gosto. Isso. Então tá tudo certo, fechado, fechado. Vai chegar o cabra aqui, vai trazer, ó, meu vendeu pra trazer isso. Aí eu vou deixar de atender? Não vou. Então já paga a consulta e ficar tudo resolvido. O que tiver pra mim beber foi do gasto do meu filho e o que sobrou ele usa pra ele fazer as coisas dele. Por que que tem Exu que não gosta que o filho cobre então? Parece uma ideia sensata? Olha, meu velho, o Exu que não gosta que o filho cobre deve estar muito bem de vida, filho. É? Não que eu quero ganhar nada de ninguém. Claro. Eu não quero ganhar nada de ninguém. Só quero o que é meu. Uhum. Se você me prometer uma vela, eu quero minha vela. Me prometer um copo, eu quero meu copo. Se me prometer meu anel, eu quero meu anel. Oh, yeah. Nada além do que é meu. Agora, como eu tô dizendo, cada caso é um caso. Cada banda tem sua banda, tem seu jeito de trabalhar. Certo. Tem seu jeito de trabalhar. Agora eu vou dizer assim, meu velho, você tá errado. Se ele acha que ele tá certo. Uhum. Eu tô dizendo de mim, o que pra mim não existe. No caso, vamos pôr casos e casos. É. Surgiu uma situação, ó, meu velho, tá realmente. É um cabra que vem lavar o chão no dia da macumba. É. Um cabra que lava uma louça. Um cabra que traz uma pinga, traz uma vela. É. Traz um quilo de farinha. Pô, vamos dar um apoio. Não. Agora aquele cabra lá que não chega no horário. Ixi. Não traz nada. É. Quando vem pra cá, dá um trinco antes. Tá dispensado. Dá um trinco é o quê? Dá uma furtada. Ah, entendi. Você tá entendendo? Uh-huh. Aí o que acontece? Qual a tendência dele evoluir na minha casa? Nenhuma. Sim. Realmente. Aí que eu tô dizendo. É. Às vezes, o valor da consulta paga todo o aborrecimento que você vai ter do que você ter que cobrar ele na vida dele depois. Olha. Claro. E vai ser uma perca de tempo, porque tem coisas mais importantes com outras pessoas mais importantes e você vai dar atenção ali pra querer dar um prejuízo Pra ele ter que vir e voltar aqui, pedir desculpa e ainda você ter que fazer coisa de novo. Então é melhor cada um do seu lado. Nossa. Teve uma situação, a moça perguntou no Búzios como que fazia pra resolver a vida dela e o pai falou assim, vamos tirar um ebó, minha filha, custa 300. Daí ela disse, não, mas eu quero destruir quem me fez esse trabalho. Daí o Exu falou pro pai assim, diz a ela brincando aí que vai custar 7.000. Porque ela falou que não tinha 300 pra tirar o ebó. Daí ele disse assim, olha, dá pra destruir até a pessoa, mas vai custar aí uns 6.000 reais. Ela falou, eu empresto, dou um jeito. Olha só. Não tinha 300. O povo, meu velho, uma coisa eu digo ao senhor. Senhor. O povo é ingrato, o povo é maldoso. Não. Foi isso que eu disse no começo do assunto. É. O amor e o ódio estão lado a lado. Nossa, sim. E isso aí atrapalha o raciocínio das pessoas sábias. Uhum. Aí é onde faz as merdas. Nossa. Chegou um cabra aqui uma vez numa consulta. Olha só. Chegou um cabra aí, tal, com um periquita, uma mulher bacana até. Uhum. Tal. Aí... falei pro Gabriel, o que o senhor quer falar comigo? Ah. Não, eu quero vingança. Ixi. Mas vingança por quê, meu velho? Ah. É porque o caba falou que eu era viado, eu não sou. Oh. Meu velho, o caba tinha acabado de dar o cu. E veio falar que não era viado. Ah. E a dona abraçando a conversa dele, falando não, que o caba é homem. Falou, dona, o caba pode dar uma madeira na senhora, mas é o seguinte, o caba gosta de homem, gosta de mulher, o que vim pra ele é louco. É. Só que aí eu fui falar pro caba, meu velho, senta aqui. Qual a sua opinião? Se eu realmente gosto de mulher? Ixi. Ele é... coçou o queixo, tal, olhou pro lado. Gosto. Ah. Não preciso dizer mais nada pro senhor. Sabe quando veio aqui? Nunca mais. Agora eu vou pôr a mão num assunto desse pra cuidar de merda? É. Nem fodendo. Se você tem sua opção sexual, nada contra viado, nada contra mulher. Se não tem sua opção... não vem querer fazer maldade aos outros, sendo que coisas que não existem. Se você tá errado, você tá errado. Claro. Você não é melhor, né? Quer acabar com o outro. Não é diferente, quer dizer. Então, o senhor tem visto isso, então, nos seus atendimentos, a pessoa para fazer o bem não tem dinheiro. Mas se dá para ela o desejo que ela quer, ela arruma. Meu velho, a emoção é foda. O emocional, mexer no seu emocional, acho que acredito que seja todos. Olha. Fala, meu velho, toma uns banhos de defesa aí. Tal. Vamos pro cabo, tá bem na vida amorosa, tá bem nisso, naquilo outro. É. Aí a mulher larga. Como que eu faço pra tomar um banho atrativo? Ah, mas o banho atrativo, vamos dar um exemplo que tinha que cobrar tanto. Não é na hora. Mas por que que não toma um banho pra descarregar e ver que realmente aquela pessoa dele não merece e não existe. Uhum. Entende, né? Claro. O senhor é... o senhor trabalha no oráculo espiritual de um dirigente no santo, certo? Ele é... aqui ele tem essa casa, ele é o dirigente da casa. Sim. E o senhor faz gira, assim, de Exu aqui? Sim, a cada 15 dias. Uhum. Todas as terças-feiras. E aí o senhor atende o público? Atende. E nessa hora o senhor cobra? Não. Ah, lá. Só povo... consulta particular. Ah, lá. Pro povo ficar entendendo sim, isso. Sim, não. Não é chegou aqui é tanto. Tô eleito. Então. Chegou no dia de trabalho normal, eu atendo todo mundo. Todo mundo, pô. Todo mundo. Agora, meu velho, tem um assunto mais particular que eu queria falar com você outra hora. É. Aí paga a consulta. Porque tira do horário do menino. Sim. Podia estar ganhando o dinheiro dele no trabalho. Né? Daí ele fala, vou me dedicar, aí vem. Daí tem que comprar o uísque natural, tudo que gasta mais, vela. É o que eu tô dizendo. Uhum. Aí já não sai mais o mesmo assunto de um dia de trabalho normal, porque no dia de um trabalho normal já tem que ter a cachaça, já tem que ter o... sim. O charuto. É. E a pessoa pode vir no dia do trabalho normal e não pagar nada. Pode. Ela quer exclusividade, é isso que ela quer. Ela quer exclusividade. Então ela paga o preço. Paga o preço. Claro. Sim, entendi. Nossa. Tá certo. Então, a gente tá aproximando assim do final do nosso primeiro encontro. E aí eu... ia pedir pro senhor ficar para mais um encontro. O senhor pode? Sim. Quando o senhor quer? Ah, ficar aí mais um, dois encontros. Ainda nós vai vendo, então nós vai. O dia que o senhor falar e meu filho estando na forca, meu filho tem uns dias de trabalhar, uhum. Mas aí estando na forca dele, o senhor vê aí o dia que o senhor quer vir. Ah, ela. E já de cara eu gostei da sua sinceridade, da sua humildade. O senhor ficou meio na dúvida no encontro, meu filho falou com o senhor. É. Ficou meio em cima do muro. Sim. Eu até entendo porque é. Tem coisas. É. Nos dias de hoje a gente tem que duvidar até de nós mesmos. É, então. Cara, eu tô olhando pra mim e não me conheço. Tá de frente no espelho lá, cara. Será que é eu mesmo? É. Tô mais feinho? Que porra que é essa? É, ué. Mas meu velho, uhum. O dia que o senhor quiser isso. Marcar aí, é. Desde que seja um dia favorável ao cabra, claro, claro. Você vê o dia aí, isso. Estará aí de portas abertas. Oh, isso é bom demais. Mas eu digo assim, pra hoje mesmo, o senhor tem tempo pra ficar mais horas aí conversando? Meu velho, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Sim. As macumbas aqui de terça-feira é. Começa às 8 horas a cada 15 dias. Sim. E horário de termina uhum. 2, 3 da manhã. Nossa. Então acho que é um horário bacana. Isso. Se o senhor quiser falar aí, pode falar que a gente vai falar até amanhã, se der o sol raiar. Vamos falar então. Assim, eu quero no próximo bloco, no próximo aqui diálogo, falar, já começar com o senhor explicando a gente a diferença entre Umbanda e Quimbanda, a atuação do Exu nessas duas frentes aí, tudo bem? Sim. Mas assim, antes de terminar agora, eu gostaria que o senhor passasse uma mensagem final desse encontro para eu fechar aqui, para as pessoas que acompanharam até agora e gostam muito da entidade do Exu Sete Caveiras, gostam muito da linha do cemitério, né, da Calunga, não é? Calunga também que chama? Sim. Tem diferença Calunga e cemitério? Calunga grande, Calunga pequena. Certo. O senhor trabalha na qual? Na pequena, que é do cemitério. Tem a Calunga grande, que é do mar. Do mar, entendi. Claro. Muita gente tem afinidade com isso. O que que o seu Sete Caveiras passa como mensagem para a pessoa ter sucesso na vida, ser equilibrada? Eu vou dizer aqui, meu velho. A chave do sucesso para mim hoje é a humildade e a paciência. Olha. Tenha paciência que há de chegar em todos os lugares. E corra atrás. Correr atrás. Não invejar os outros. Não querer o que é dos outros. Queira o que é seu. Certo. Queira o que é seu. E correr atrás. Porque, ah, mas eu tenho um Exu bacana, tenho um Exu que trabalha, faz isso, cara, caridade, aquilo outro. E durmo até 2 horas da tarde. Ixi. Vai resolver nunca. Não adianta. É, o cara tá se iludindo. Tá mentindo pra ele mesmo. Tá olhando de frente ao espelho e está mentindo pra ele mesmo. Mas se for uma pessoa que verdadeiramente tem fé? Sim, eu acredito que a fé move montanhas. É. Mas nos dias de hoje, quanto tempo você não escuta falar que um pai levantou a mão pro filho e a mão ficou torta? Como é que é isso? Quanto tempo você não vê falar que um filho levantou a mão pro um pai e a mão ficou torta? Claro. O pai já corrigiu ali na hora. Não, não é isso que eu quero dizer. O que que é? Vamos pôr aqui. De um tempo que eu venho... A boca da praga, a boca do assunto, eu vou dizer, eu digo mais de pai e de mãe, que era um assunto mais forte. É. Um filho levantava a mão com o pai pra bater nele, isso. Do mesmo jeito que ele levantou, a mão ficava. É. Mas isso aí é mito, é folclore, não, existiu. Existiu. Agora nos dias de hoje, você vê muito filho falando o quê? Vai tomar no cu, vai se foder, vai pra casa do caralho, e no outro dia o pai tava lambendo o saco dele. É. Ou a mãe. Então é o que eu digo pra você. Existe uma lei nessa terra, que é a lei do retorno. Fala. E ela há de reinar. E há de reinar, e eu digo aqui perante esse momento, há de reinar em cima de tudo que foi inimigo meu. E quem me deve, me paga. Quem me deve, me paga. Claro, Exu. Tá falada. Agora também, seu Exu. Acho que no final daí do outro encontro eu pedi para o senhor explicar um pouco também o que, que tem aí essa imagem atrás do trono. Como que o senhor chama onde o senhor está sentado?